Muitos jogam com a vida de qualquer maneira, colocando ela como prisioneira, sem saber que um dia a vida vai fugir. Muitos dizem que ainda falta muito tempo. A vida, na verdade, passa num momento. No piscar de olhos, tudo terminou. Somente o tempo vai mostrar. Enfim, o dia chegará. Todo oculto se revelará. Assim será. Por isso hoje eu lutarei. Esse deserto eu vencerei. A minha vida te entregarei. Assim será. Assim será. Será. Será, será, será, será, será. Vem se arriscando à beira do pecado. Brincam com o fogo até ser queimado, sem saber que tudo já foi registrado. Existe um livro que somente os anjos podem ler. Em folhas de luz eles vão escrever o que será que está escrito de você. Somente o tempo vai mostrar. Enfim o dia chegará. Todo oculto se revelará. Assim será. Por isso hoje eu lutarei. Esse deserto eu vencerei. A minha vida te entregarei. Assim será. Assim será. Será. Será, será, será, será, será, será. Oh, oh, oh. Somente o tempo vai mostrar. Enfim o dia chegará. Todo oculto se revelará. Assim será. Por isso hoje eu lutarei. Esse deserto eu vencerei. A minha vida te entregarei. Assim será. Assim será. Thank you.